Agora no Escola Show, dicas de cinema com Zé Wilker. Hello, Detroit. Muito bem, senhoras e senhores, estamos novamente aqui para mais um quadro de dicas de cinema com os filmes que você não pode perder. Este filme, o primeiro, conta a história de uma tranquila paróquia no interior dos Estados Unidos. O drama ocorre quando a igreja organiza um churrasco beneficente e o sino da igreja cai em cima da churrasqueira. É o filme Assassino. Este já é um sucesso. Meu Deus, eu fiquei pensando. Este é um sucesso épico dos tempos medievais. Um camponês muito gordo, é mole, meu, cansado de comprar camas baratas de madeira e quebrá-las com o seu peso, decide por não economizar em uma cama nova e vai até o ferreiro. Lá, ele irá comprar a Máscara de Ferro. E o filme de maior destaque dessa semana é uma saga emocionante de fé que traz a história de uma freira enfermeira que tinha a missão de colocar supositórios em 3 meninos. Após o primeiro supositório, o telefone toca, ela sai e quando volta precisa se lembrar em quem ela já havia colocado o supositório. É o filme da vida de Madre Teresa de Calcutá. E da próxima semana eu volto com mais dicas de filmes que você não pode perder aqui no Escola Show. Dicas de cinema com Zé Wilker. Hello, Detroit.